Enquanto muitas famílias se reúnem para comemorar o Natal, algumas se reúnem para aparar arestas e fazer acertos de contas. Não se sabe se isso é o caso, porque a informação que chegou para as centrais de operações do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar é de que uma pessoa teria sido baleada na região sul de Foz do Iguaçu. Foi por volta de 23 horas de 24 de dezembro. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram deslocadas para a Avenida Armelindo Darius Copete, no Jardim Adriana II. A informação inicial era de que uma pessoa teria sido atingida por tiros disparados por um indivíduo que estava em um Fiat Uno. Quando chegaram ao local, os bombeiros e policiais militares descobriram que, na verdade, se tratava de uma confusão familiar. O indivíduo estava ferido com um corte profundo no braço, mas provocado por um estilhaço de vidro. Segundo o relatório de parentes e testemunhas, durante a preparação da ceia natalina, familiares passaram a discutir e um deles teria efetuado disparos para o alto. A vítima, identificado como Marcos Souza de Brito, de 30 anos, nervoso, desferira um soco em uma porta de vidro, provocando um corte profundo e grave em uma das mãos. O ferimento atingiu uma das veias e provocou uma grande perda de sangue, o que ensejou o encaminhamento da vítima para o pronto-socorro do Hospital Municipal em estado grave e devido à perda de sangue. Porém, ele não corria risco de morte, informou o médico que atendeu a situação. O indivíduo acusado de ter efetuado os disparos foi identificado e abordado pela Polícia Militar, porém não portava nada de irregular. Foi constatado que o mesmo estava na festa, mas não se envolvera na confusão. Identificado, ele foi liberado em seguida, enquanto a vítima seguia para a casa hospitalar. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.